6251, decolou os 28, controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 120, decimal 8, bom trabalho, bom dia. Controle Salvador, posicionamento 6251, bom dia, na Dael. Contato radar 360, saída da Dael. 360, Dael. Autorizado, Tael. 160 para 360, descarga 62. Confere. Chanel 6251, Recife 1251, 13325. 251, Antônio 3325, Chanel 6251, bom trabalho. Alfa Yankee Eco, prossiga. Alfa Yankee Eco, parte 3, autorização para reboque até o parte número 1.8. Está autorizado, chame para ingresso no parte principal, Alfa Yankee Eco. Obrigado, senhor. O Alfa Yankee Eco, pode confirmar se o Alfa Yankee Uniforme está aí do seu lado? Ele reportou há pouco mais de uma hora um cheque de motores em marcha lenta e saiu da escuta, não sei se ele ainda permanece, senhor, tem como verificar? Pois sim, senhor, desconsidere aí que a aeronave está estacionada e fechada. Vou dar um alerta para o pessoal, obrigado. Ok, ciente, então Alfa e aqui antes, chame para o ingresso no pátio principal. Bom dia! 6749 Web, presidente da faculdade. Bom dia, Web 6749, eu tenho aqui o 340 para Guarulhos, aceita? Ah, esse mesmo. Ok, Web 6749, autorizado então para Guarulhos, nível de voo 340, pela Aper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita. Inicialmente na subida da EL e seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5450, controle em 120.8, cotejo. Para Guarulhos, o 340, decolada 10, curva direita da EL, Leda Bride, Antezulu 16, Brava Tanzulu, Trive, restante da rota conforme o plano, 5450, transponder 208, teu controle, 6749, portão 2. 6749, correto, cotejamento, chama para acionamento, portão 2. aqui é que tá livre ingresso no pátio principal para o portão 08, reporte ao Tevro, do reporte. Ok, liberado até o portão. Web 5717, bom dia, copia o nível 340 para o Galeão. Copia. Ok, Web 5717 autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela Upper Zulu 10 até SMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5454, controle em 120.8, contexto. Galeão 340, Upper Zulu 10, SMAP, confirma ponto de voo. Decola na pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 5454-208, 5797, portão 10. Correto, Web 5717, chama para o acionamento 10. Câmara. Muito bom dia, WebJet 5898, sempre informação forte, cidade, para convite 3404. Bom dia, Web 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, transponder é 5455, controle opera em 120.8, contexto. São 340 nível, roda conforme o plano, saída da El, Leda, Bridge, primeiro aerovia, aceleração 16, decolada 10, com curva à direita, 5455 no transponder, 1208, é o controle de Salvador, Web 5898. Web 5898, correto o cortejamento, chame para o acionamento no portão 01. É isso, vai chamar para o transporte de acionamento no 01, Web 5898. Alfa, aqui é Excellent, bom dia. Estacionamento, objeto 6749-2. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 016. Oxa, perdão, web 6749. Autorizado, 16, 6749. Táxi 6749 da web com 1-3-5 a bordo, 3 horas e 40. confirmando, altera Galeão. Galeão 3h40 e 135 a bordo, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, Web 6749, 10 no meio, altímetro. Chama aí, 6749, Web.